passar um garrote aqui no meu braço. Que delícia, cara. Fala galera, estamos começando mais um Beliches. Eu sou Evandro, aqui comigo temos o Segui. Quanto que é 7 mais 10? É 7, acertou, miserável. Temos o Zest. Você pergunta e fala? Você é o bichão mesmo, hein? Temos o Silver. Não consegue. Temos o Manhattan. Rapaz, o podcast tava bom, depois ficou ruim. Aí melhorou mais ainda. Não, piorou, cara. Faz o garrote. A pauta vai continuar a mesma até o final da apresentação. Vamos tentar manter o foco. Então, galera, a gente olhou assim lá no nosso grupo, no Facebook, e a gente tinha mais de 100 pautas pra gravar. Então a gente resolveu não gravar nenhuma delas, resolveu fazer um Come Casal Mata parte 2 aqui. Versão 5 minutos pra fazer a pauta, porque foi tipo isso que a gente levou mais ou menos pra fazer a pauta. Dessa vez a gente não copiou do BuzzFeed, a gente se prestou a criar uma pauta. Então vocês viram assim que tá pior, o podcast vai ser pior que o outro, porque a gente teve que fazer a nossa, tá ligado? Como é que tá, ó? Uma merda. Vamos logo com isso aí. Que galera, vamos começar com o primeiro round aqui do Come Casal Mata. Vamos começar com. Vamos começar na delícia aqui. Jailson, Paulo Guina e Cauã. Caralho, já tinha tipo, um ponto alto da noite. Tipo, ouve esse. Sim, bom, podcast, é, ouve esse, pode tocar fora o MP3, tá ligado? Atira longe o celular. Tá o que vale é esse apenas. Deixa eu começar então, seguindo a minha ordem aqui. Segui. Nossa, eu sou a ordem, tipo, fudeu, peraí. Cara, usando a ordem do Skype, tá ligado? Não reclama. É, vamos avaliar friamente aqui. Jailson, Guina ou Cauã? Ai, eu não sei, cara, eu não sei por onde começar com isso aqui. Olha, falar desses caras que eu caso conheço. Com Jailson. Começa com suco de laranja. Relaxa, depois você fala. Primeiro. A gente tem que definir os pontos lá. O come. É, o casai fica pra come pra sempre. O come que é só aquela rapidinho, uma vez, show de bola. E o mata nunca mais vai rolar. A não ser que você curta um necrofilismo aí. Enfim. Cara, eu acho que eu caso com o Jailson. Porque o cara sabe cozinhar, tá ligado? Cozinha como ninguém. Eu mato o Guina, porque ele dá meio medo, né? E eu dou aquela comida no Cauã, porque. É aquela peça que eu tava procurando, né, cara? Ô, Marta. Cara, eu também caso com o Jailson, né? Afinal, celebridade, cara. Você vai ser mulher de celebridade e tal. Eu dou uma rapidinha com o Guina. Espero que seja bem rapidinha mesmo, porque, né? Meio complicado. E como não tem o carro, cara, o Cauã não vai poder fazer nada, então. Não é útil pra nada. Morreu. Mas só de repente a gente descola um carro usado ali, uma coisa na mecânica lá, te arruma pra ti. É muito folgado, cara, não dá. Não quer trabalhar, né, cara? Não quer trabalhar. Vini. Então, eu vou ser bem pouco original, eu vou casar com o Jailson, porque o Jailson cozinha, né? O Jailson tem um canal no YouTube de culinária, coisa e tal. Sim, um cara melhor, mais, cara, melhor mais canal despojado. Culinária do YouTube, velho. Mas, gente boa, eu vou dar uma rapidinha com o Cauã, porque mesmo não tendo carro, ele é o mais simpático dos outros dois. Você tem um piercing, cara. Ele é piercing, ele é descolado, velho. Você tá louco. Ele é hipster, ele é hipster. E Paulo Guina, não vou muito com a cara do Paulo Guina, né? Então, tipo, não sei lá. Medo. Ele dá aquelas, bota aquela língua lá, fudeu, cara. É melhor me deixar. Cara, ele faz um oco, tá ligado? É meio complicado. Não, cara, o oco no meu peito já chega o que o Batman vs Superman deixou. Hello, darkness, my old friend. Isso no peito não, cara. O Zeite. Cara, pra mim, eu vou realmente me casar com o Jailson, porque eu tô na idade realmente de ter uma família. Pra ter um pai de família, assim. É tipo, o Zuete tá botando, fazendo a tradição lá dos ursões, tá ligado, velho? Ursões unidos jamais serão vencidos. Bom, eu vou dar uma vinha só com o Paulo Guina, que não tem problema, não vejo problema com isso. É, porque... Tranquilo, é. Tranquilo pra caralho, né, cara? Paulo Guina. Se tá bom pro Jailson, tá bom pra mim também. agora o Cauê eu mato, cara, porque esse piercing dele me dá medo, cara. Vai que, tipo, prende nas minhas bolas. Se enrosca, puta, velho, é verdade. Né? Então, mas se enrosca, pode acontecer aquela delícia, né, velho? Nunca se sabe. É risco de ocupação, cara. Então não, é melhor... isso é o problema, porque é só uma rapidinha, não é delícia pra sempre. Então tem que evitar essas coisas, né? Então tá, eu fico no... Eu também caso com o Jailson. Guina mando pro barranco, porque não quero, tenho medo. Acho que é um argumento padrão de Guina. Todo mundo. Te intimidado. Vamos pro próximo aqui então. Cara, esse aqui é pro Sirvini, esse aqui. Fiz especialmente pra ele. Temos Lá Adam Sandler, Rob Schneider e Christopher Lambert. Eita, cuzão. Isso aqui já é um outro ponto alto da noite, hein, velho. Acirradíssimo. Que bosta, cara. vai seguir. De novo eu? Era pra começar com o Vini. Tá, então começa com o Vini que eu quero ver o argumento. Depois eu copio. Vai, Vini. Como a opção de bater com a minha cabeça num bloco de concreto até eu morrer não é uma opção... Não, não é. Vamos lá. Tem jeito de fugir, eu, cara. Obviamente, eu caso com o Adam Sandler, porque dos três ele é o menos pior. Tá gravado. E ele é o Maluco no Golf, que é um filme que eu adoro. Eu acho foda pra caralho esse filme. Merda, cara. Eu não vou comer, mas eu vou violentar o Christopher Lambert, até ele não ter mais pregas. E eu vou matar muitas vezes, e com direito a ressurreições e matagens novamente. E ressurreição e matar novamente. Sente todo o ódio. Porque eu acho que vai me deixar, tipo, sei lá, uns 15% mais feliz. Caralho, o negócio tá doido. 15% não é pra qualquer um, não, velho. É tipo isso aí. Acho que é isso. Obrigado, Ivan. Cara, senti muita raiva na voz do Vini, cara. Obrigado. Swast. Isso é difícil, hein, cara, mas... Ah, é óbvio que o Rob Schneider tem que morrer. Eu acho que isso vai ser um padrão, assim, ser seguido. Ninguém tem que aguentar o Rob Schneider. Apesar que ninguém tem que aguentar o Dan Sandler também. E nem o Christopher Lambert, tá ligado? Nem o Christopher Lambert. Porra, tá difícil, hein. Mas tá, o Rob Schneider tem que morrer. Já é um ponto fixo. Então, tá, a Dan Sandler... Ah, dos dois ele é o mais gostoso. Então. Aquela barriguinha, né, eu cara? Amo a honestidade da vida, tá ligado, velho? Então eu vou dar uma vinha com ele e vou casar com o Christopher Lambert, né, cara? Que já não espera mais nada da vida. O baita ator aí, cara, melhor dessa geração. Segui. Cara, vocês têm que entender. O problema do Christopher Lambert é que o maluco vive eternamente, tá ligado? Então se for casar, tipo, é pra sempre de verdade, tá ligado? Tipo, é, tipo ele não. Vai ver tudo. É a minha cara. Única opção de parceria, cara. É verdade. É alguém que viva tanto quanto eu. Faz um certo sentido. É porque a minha expectativa de vida também não é muito alta, mas, cara, tipo, Rob Schneider é cracudolaço. Tipo, ele morre em 2 anos fácil, então, tipo... Pô, dá pra olhar pros lados. Sim, ele tá morre ligado? Mais rápido que em 2 anos. É, por causa claramente. Do Vini, ele morre em 2 segundos. Mataria ele, Vini, na porrada, cara. Mas olha, velho, eu não sei, cara. Eu dou uma rapidinha com o Lambert, eu mato o Schneider e eu caso com o Sandler. Eu não sei o que é pior aí, mas eu acho que o Sandler é o menos pior deles, velho. Eu não ia aguentar olhar pra cara de bosta do Christopher Lambert, tipo, todo dia, velho. Não, não mesmo. Pra sempre, sempre, não, sempre. Só pra deixar uma coisa bem clara. O Christopher Lambert, ele consegue ser nem pra isso ele serve. Ele consegue ser a segunda maior celebridade belga a ser odiada, cara. Porque a primeira é o Van Damme. Nem pra essa porra esse filho da puta serve. Van Damme não é odiado, primeiro. Cara. Como assim? Mas que odeia o Van Damme, cara? O cara é um boçal, cara. Pelo louco. Amor de Deus, velho. O maluco vai encoxar a Gretchen, velho. Como você vai odiar o cara? Quando encoxar a Gretchen é algo que é bom, cara. Ah, pelo menos naquela época não era tão ruim quanto é hoje. Vini, escolha rapidamente encoxar a Gretchen ou encoxar o Rob Schneider. Tempo. Eu vou estar encoxando ele com uma motosserra. Ou posso encoxar ele com, tipo, sei lá, uma ogiva nuclear, sei lá, né? Encoxar, cara, encoxar. Quem é que tava na... Eu acho que era o Manhattan agora, né, cara? Cara, contrariando a todos... Eu me casaria com o Rob Schneider, cara. Me mudava pra Caxias do Sul. Passeava, passeava com ele na frente do Vini todo santo assim, dia, ó, já cara. Que tu vai casar, deixa eu ser o menininho que entrega as alianças, porque elas vão ser de césio. Que cuzão, maluco. Mano. Caralho, maluco. Eu tô sentindo a tristeza do Vini daqui, tá ligado, velho? Cara, vou virar, mano, seu vizinho. Que vibe é essa, mano? Que tá o cara, tipo, o cara vai casar com o Schneider só pra virar vizinho do Vini, cara. Cara, eu vou morar até em São Paulo, mas não faça isso, cara. Pelo amor de Deus. Prefiro morar em São Paulo do que ver um negócio desse, cara. Prefiro morar lá na 25 de março, né, cara? Cara, eu vou pra 25 de março no Natal, velho. Caralho, maluco. Ai, cara, deixa eu ver. Puta, velho, eu era... Que mais, Manhattan? Ah, tá. Aí eu dava rapidinho com a Adam Sandler. Além de casar com o Schneider, né? Dava rapidinho com a Adam Sandler, que afinal de contas, né, nem fede nem cheira. E matava o Christopher Lambert, porque só pode haver um! E efeitos especiais sonoros aí. Surprise! Não. O único que pode haver é o Rob Schneider, cara. A gente já sabe. Efeitos sonoros que não vão acontecer no podcast. Isso. Então, cara. Você mandei com a boca. Rob Schneider e Christopher Lambert não deve haver nenhum, cara. Cara, eu acho que eu acabo casando com o Adam Sandler também. Tipo, acho que é dos males é o pior, eu acho. É o menor. Sei lá. Rob Schneider atiraria. A gente já tá Schneider ia tirar do babu, muda mais nada, cara. Tá ligado? O Schneider ia tirar do barranco, cara. O bicho é muito chato. E Christopher Lambert tá ali mesmo, né, cara? Fazer o quê? Aliás, eu escrevi Christopher Lambert igual a minha cara aqui. Black Lula. Christopher Lambert. Nossa. Christopher Lambert. É o Black Christopher Lula. Lambert. Que horror, cara. Vamos passar pro próximo aqui. Agora nós temos o... Pra quem curte o Âncora, temos aqui, ó, cara. É Champ Kind, Brian Fantana e Brick Tremblay. Deixa cara, eu isso começar. É difícil, velho. Isso é treta, tretaço. Começar com o Manhattan. Cara, não tem como fazer um quatragem, não? Pra colocar quem? O Âncora tá. Mesmo? O Will Ferrell? Cara, não. Era no caso eu, né? Tem mais três aí. Fica quatro. Ah, entendi. Desculpa se eu sou burro, cara. Tá, eu, como sou putinha do Paul Rudd, casava com o Brian Fantan. Putinha do Paul Rudd. Sim, cara, totalmente. Casava com o Brick, Quer dizer, dava rapidinho com o Brick, porque não dava de casar. E o Champ King é o que menos identifica lá e ia embora, infelizmente. Vini! Eu não vi o Âncora 2 e faz muito tempo que eu vi o Âncora 1, então eu não lembro. Mas é as mesmas pessoas, não mudou. Eu não lembro nem dos antigos, então eu vou por na minha vibe aqui. Primeiro, eu casaria com o Paul Rudd porque ele é o herói que vale, né? Ele é de um filme melhor do que. Batman versus Superman. Editora aí que. Eu não ia citar nomes, mas é isso aí. Eu casaria com. Eu não tenho amarras com a editora inferior, então você pode ser Só pode ser a Guerra Civil. Eu casaria com o Paul Rudd. Eu daria uma rapidinha com o Steve Carell. E eu mataria esse outro cara que eu. Todas as vezes que eu vi esse cara, ele sempre pareceu muito irritante, mesmo ele não fazendo esse papel. Mesmo ele não fazendo nada. Ele era irritante só por não fazer nada, tá ligado? Ele é muito irritante. Ai, ai. Então. Zois. Eu mato o Champ Kind, eu não confio em cowboy. Que não tem bigode. Então, obviamente, eu tenho que dar uma vinha com o Brian Fantano, justamente por causa do bigode. Vai dar uma coceirinha agradável. E pra me casar, obviamente, o Brick Tannery, né, cara? Os eixos dos meus, cara. Casava com o Brick também, que ia ser muita vibe, cara. Todo dia dá muita risada. O Gui. Cara, eu matava o Champ Kind, eu dava uma rapidinha com o Brian Fontana e eu casaria com o Brick também, porque, velho, imagina todo dia se acordar e ele achar que tá morto, ia ser um dos melhores dias da minha vida pra sempre. Então, tipo, não tem outra escolha. Você não viu o Âncora 2, né, velho? Não. Essa parte, cara, esse filme, maluco, que vibe é aquela, velho? Mas tá, essa é minha escolha. Então, vamos pro próximo aqui, que temos mais uma vibe aqui. Nossa, essa aqui vai ser muito... Nossa, temos vibe, cara. Galo que cego, vibe, cara. Galo cego, king size e bicho piruleto. deixa eu começar com os veis. Galo cego, poderoso porco e bicho piruleto, né, cara? King size. Puta, eu vai ser difícil, hein, cara, mas eu acho que é melhor... Eu caso com o galo cego. Caralho, eu não consigo pensar num argumento bom pra isso. Segue o coração. É só das pra não cartas, casar, gente, com nenhum dos outros dois, cara. Ah, mas o bicho piruleta não, cara. Ele é o bicho que gosta de dar o cu, cara. Vai que não gosta de dar só pra mim, cara. Eu não suporto traição, cara. É verdade, isso é correto. Então, mas tem que lembrar que ele tem um cuzão. Tem que lembrar que ele tem um cuzão. É um cuzão gostoso. Tira, baixa escarça. Então parece que é só uma vinha, cara. Então. E aí o King Size, ele tem que morrer, cara. Infelizmente. Gui. Eu. Tô quase com o Zwaste aí, velho. Eu acho que eu mato o King Size, porque no reino da Cracolândia só pode ter um verdadeiro imperador, governador aí. Esse tem que ser eu. Eu sei que um dia ele vai querer roubar o meu lugar aí, tá ligado? Então, melhor matar ele. Ai, tá difícil. Cara, o Galo Cego vai uma rapidinha por causa do corpo federal, estadual e bonito dele. Não posso resistir. E bicho piruleto é amor, né? Todo dia é... E aí, vamos fazer aquele duplo mortal carpado, pelado, com as caixas, com as calças baixadas. E a gente vai pra festa, né, cara? Então, tem que ser esse aí. É, cruzão gostoso. Eita, cruzão gostoso. Mata. Cara, acho que eu também casava com o bicho piruleto, porque, né, aprender várias coisas aí, acho que o bicho... Não, cara. Caso com o bicho. Não, cara. Corta aí. Vai ter que censurar, hein, senão vou falar que eu casava. Não, cara. Olha aí. Bicho. Kama Sutra deve ser muito doido com o bicho piruleta, cara. Várias. Caralho, né? Sim, mano. Deve ser muito. Várias. Aí, cara, eu dava uma rapidinha com o Galo Cego, porque ele é de Maringá, eu aproveitava e visitava meu irmão e tal. E o King Size, cara, eu matava o porque ele é. Último agradável, tá ligado? Sim, cara. E o King Size eu matava porque o cara é metido aí com a máfia chinesa, cara. Eu não quero esse tipo, caralho, de coisa pra minha, mano, vida, não. É perigoso isso aí, velho. Não, para, quero esse tipo de coisa pra minha vida, a né, cara? A máfia chinesa, cara. Que vibe é essa, velho? O que tá acontecendo? Ah, cara, o próximo é o Sirvini. Cara, eu, ao contrário do que as outras pessoas falaram, eu casaria com o King Size, porque eu não tenho medo de máfia do pastel, tá ligado? Tudo em prol da segurança de Kezia Size, tá? Ela é muito importante para todo mundo. Que prestam um ótimo exatamente serviço pro eu daria uma rapidinha piruleta, né? Porque afinal a rapidinha piruleta. E esse galo cego, cara, sei lá, foda-se o galo cego, cara. Não, cara, o galo cego tem que desenrugar a pele dele, cara. Desenrugar a minha pele. Eu deslugava a pele dele até ele morrer. Pronto. Tadinho, velho. Tadinho, o cara só quer... Tadinho, ele só tacou uma pedra enorme no carro de trás, quase matou uma criança. Tadinho do galo cego, velho. Tadinho, caralho. Só isso. Já tô. Se você soubesse que tinha uma criança no banco de trás, você ia atacar? Não, claro, claro que não. Você tá pensando que eu sou o quê? Um nóia, cara. Que porra, cara, você tá pensando que você é, seu bosta. Eu não sei como é que tá solto ainda, filho da puta. Toca ele do barranco, casa com o King Size e dele rapidinho no bicho pirulento. Ele é o mini que tá o cu. Temos mais um combate errado aqui agora. Temos Pedrão Pão de Batata, caraca. Guardião Universal. O Guardião Universal. Universal. Universal. Universal. Universal. Universal. Você não consegue ver, né? Acho que eu comecei com os Waze, eu acho que vai pro seguir agora. Mata o Guardião, porque nessa lista não há muita tolerância, cara. Então ele vai ser o infeliz. Ele vai ser o primeiro a sair. Se você quebrar a Vega de ouro, vai ter o caos, cara. É, cara, no nosso Thunderdome aqui, Guardião Universal morre. O Moisés... Tem que cuidar, porque senão ele vai atrás de ti que nem o Exterminador do Futuro, cara. Tem que cuidar. Cara, o Moisés, eu só quero aquela noite de prazer, porque é só uma rapidinha. É porque ele não consegue... Ele não vai conseguir, né, cara? Saber se ele não conseguir mais vezes aí. Então melhor ficar aí só pro garantido aí, né? Que é uma noitinha. E o Pedrão pro Dibet, tem muito amor, né, cara? O Pedrão manja das comidas, manja de ser saudável. Ele vai gosta te fazer calzone, Ele gosta de bicho, ele acha isso ecológico. Então eu acho que o Pedrão é a vibe do casamento, cara. Aqui é Team Pedrão, cara. Team Pedrão. É o Team Pedrão, Pedrão de craque, né? Sou muito errado, mas é o Team Pedrão. Team Pedro. Marrata. Cara, eu já sou. Eu meio que discordo com o Segui, cara. Ó, eu ia de Guardião Universal pra casar, porque o cara é tipo V de Vingança, saca? Brasileiro, é o mais perto que eu vou chegar, né? Na obra do pai, cara. É. Dá medo, cara, o Guardião Universal, você tá louco, velho. Velho, o cara é um terrorista, mano. Vai trazer anarquia, velho. Vai ser porra, foda. Mas de terrorista na relação, mente, já basta eu, velho. Você vai promover terrorismo somente, cara. Aí, cara, aí eu concordo com você também pelo mesmo motivo em relação ao Moisés, porque, tipo, ele não vai conseguir, né, todo dia e a vida sexual seria muito infeliz. Seria um casamento muito feliz. Todo dia, e o Moisés, infelizmente, não consegue gravar. Não consegue. Aí seria só uma rapidinha. Aí o Pedrão Pão de Batata, cara, é muito ligado nessas vibes aí, muito ecológica, muito vegana, aí não é comigo, não. Aí o negócio é carne. Essa alimentação saudável que ele tem, não curte, né, cara? Não, cara, não. Não é pra todo mundo, velho. É só pra quem consegue, só pra quem pode, cara. Servini. Cara, eu tô na dúvida se com quem que eu casaria, mas rapidinho eu ia dar com o Moisés também. Tô na dúvida se eu casaria com o Pedrão ou com o Guardião Universal, porque assim, os dois têm muitas vantagens, né? Pedrão é o cara que manja da gastronomia, tipo, mais do que o Flamer e tal. É difícil, né? O Pedrão tem a visão além do alcance, cara. Campo de 365 graus, não é nem 360. Né? Cara, e o Guardião Universal, ele é um cara que ele tem um universo dentro dele, tá ligado? Então, tipo, se o meu universo entrar em conflito com o universo dele, é capaz de, tipo, ele me matar e matar o Pedrão. Então eu vou casar com ele, sacrificando o Pedrão no processo pra ficar uma paz. tá ligado? Não, cara, o Vini é tipo aqueles heróis que, tipo, dão a vida pra salvar a galera. Não, não. Tipo, então eu vou fazer o seguinte, de outro então. Cara, velho. Ele deu a vida eu vou de fazer outro o seguinte, então. Eu vou casar o Pedrão com o Guardião Universal e eu vou morrer no processo. Caralho, Vini. Se sacrificando pelo mal. Você que... É o Vini que está perdendo, cara. Não vai ficar um com o Pedrão ou com o Guardião, velho. Como assim? Não, não, cara. Na verdade, quem estão perdendo são eles, cara. Eu acho que o Pedrão não pensa assim, cara. Ele só perde se ele não tiver calzone, tá ligado, velho? Tirando isso, o Pedrão tá na vitória, mano. Vou te matar. Cara, essa é fácil. Obviamente vou me casar com o Pedrão, pão de batata, alimentação saudável, realmente. Calzone, várias coisas. Eu vou dar uma vinha com o Isef. É o argumento de todo mundo, realmente. É, eu mesmo, né? Moisés, coitado, não consegue. Eu vou. O bom do Moisés é que é tipo puta. Você chega, Moisés, faz aquilo que você sabe que é. Aí o cara já chega fazendo, tá ligado? Moisés já tem essa grande vantagem aí, né? Se ele não souber, você explica pra ele fazer um Dirty Sanchez. Ele não vai saber fazer também Dirty Sanchez, tem problema. E eu vou matar o Guardião Universal, porque é terrorista. E declaro guerra ao terrorismo. Terrorista do diabo. Diabo. Ai, cara, vamos passar pra universo. Passar pra próxima aqui, que a lista é grande. Vamos lá. A próxima aqui também. Bem tranquilo aí pra vocês. Sarina Valentina, Travanão e Mariana Córdoba. Faltou alguém nessa lista aí, né, cara? Posso falar ou não pra evitar o processinho? Mas melhor não, né? A gente pode falar que ela domina a bola com pau, né? E a galera já vai manjar do site, né? Ou não, né? Galera dos antigos vai saber. Nem eu tô manjando, cara. Manja só rola. Manja rola, né? Quem manja, né? Por isso que eu vou lá no bar, lá sempre, lá naquele mesmo bar. Aquele é o melhor bar, cara. Melhor bar da vibe, mano. Nem mencionei que o track já tá triste aqui. Manhattan. Cara, como eu compreendi que era trava anão, então eu vou... Isso, exato. Cara, qual que o Bruno gostava mais pra eu fazer ciúmes? Sarina. Mariana. Mariana não, Bruno, não. Eu casava Bruno com a Mariana. Mais a Sarina, cara. Eu acho que não, hein, cara. Eu acho que não. A Sarina não, não tem muito. Mariana Córdoba, era sentimento, cara. A Sarina era apaixonite, cara. Era a Sarina não, que ele cara. Curtia mais. Eu acho que ele curtia mais a Mariana, porque a Sarina não tem tanto quanto a Mariana que o Bruno gosta. Cara, olha, a nossa vibe é discutir o gosto do Bruno, tá ligado? Tipo, decadência. Merda, né? Olha a decadência, qual mano. Qual travesti ele gosta mais, né? Sim, que qual viado. Travesti viado é a cara do Bruno, tá ligado? Que horror, velho. Cara, eu casava então com a Mariana Córdoba e mandava foto mal, minha mano. E dele. Mandava foto minha e dele pro Bruno todo dia. No WhatsApp. Pra fazer inveja. Aí dava uma caçarina, né? E também mandava foto pro Bruno. E aí a terceira opção não posso prejudicar ninguém, então matava a terceira opção. Fini! Cara, eu vou fazer um treco fantástico agora. Eu casava com a Sarina e com a Mariana Córdoba. Fantástico, Vini. Guloso. Só chutava a trava não do barranco. Porque daí, como eu ia ter a Sarina e a Mariana Córdoba, cara, daí o Bruno não ia ter nada, ele não ia ter ninguém. Nossa. O critério é esse, tipo, é humilhar o cara. É humilhar o cara. Qual teu critério? Foda-se o Bruno, tá ligado? Esse é o meu critério. Eu não quero me dar bem, eu só quero que ele se dê pior do que eu. Eu vi muita cara do Magalzão no Vini falando isso agora. Eu não consigo ver porque eu olho pra essa foto que o Vini tá usando. Como o Dewey, eu vejo o Dewey, Dewey, mano. Caralho, velho. O Dewey tá muito triste, velho. Mas este. É complicado, cara. Ao contrário, da maioria, acho que eu vou me casar com o anão. Porque, porra, ninguém se casa com o anão, cara, tá ligado? Então, eu vou ser uma pessoa muito diferente. E no mais, eu não quero me arriscar a levar uma cabeçada no saco. Então aí eu vou dar uma com a Mariana Córdoba. Por que não? Vocês estão loucos. E essa aí, infelizmente, você não vai tirar. Você colocou no pau, velho. Vai ter que morrer. Você colocou no pau, cara. Caralho, velho. Segui. Cara, eu como sou o desalternativo, que tal? Eu caso com a trava anão também. Eu sou parceiro do Zueste. Se ele quiser, inclusive, fazer um casamento triplo, eu e ele a trava, sou parça aí, ô Zueste. Tamo, claro. Tamo junto, tá ligado? Cara, dou aquela rapidinha. Da fé, cara. Eu dou aquela rapidinha com a Sarina, velho. Sarina é amor, né? E a Mariana Córdoba me assusta. Eu não sei quem me assusta mais. Na real, não sei, mas eu vou matar a Mariana, cara. Porque não dou moral, velho. Cara, Bruno, chora. Eu daria uma... Chora, Bruno. Eu daria uma rapidinha com a Mariana muito... Muito rapidinho, assim, tá ligado? Pra não ter correr perigo. Vai que fica demoradinha, né, cara? Na dúvida. Não, tá vai louco. Que gosta. E aí casava com a Sarina mesmo, que é mais amor, menorzinho, tudo mais de boa. Cara, tá com medo, todas me assustam, mano. Todas me assustam, mano. Agora, outra de vibe aqui agora, cara. Temos... Sandu Ciorba, David Hasselhoff e Yud. Eita, isso aí tá difícil, cara. Vai começar com o Sirvini. Começa com o Evandro uma vez, vai Evandro, começa com você agora. Puta, é complicado. Depois agora passa pro Vini. Tá, então, cara, eu... Porra, casava com o Hasselhoff. Hasselhoff é mito. Sim, cara. Dava uma zinha com o Sandu Ciorba, que ele tem muito... Foda do Sandu Ciorba é que ele traz aqueles seguranças gordos lá, mano. Tipo, você vai... Não, firmeza, vou tomar uma breja com o cara, tal, comer uma porção, depois a gente vai dar aquela fodinha. Mas ele, se ele levar o segurança, fudeu, mano. O bagulho vira um jantar, porque é muita gente, cara. Ele tem toda essa... Ele tem toda essa desenvoltura aí do cigano, né, cara? Sim, cara. Do romeno. Então dá pra dar um passinho do romeno, cara. Sandu Ciorba é mito nesse aí, velho. Então, pra ser uma zinha ali mais exótica. E atirava o Yuji do barranco, né, cara? Um gosto japonês, velho. É, eu fico sobrou aí, lá. Agora vai, Sirvini. Então, eu casava com o Hasselhoff, que ia ser muito do caralho ficar ouvindo ele cantar no meu ouvidinho música tema do Kung Fu. Ele vinha me encoxar voando, cara. Melhor dia voando, da minha vida, velho. Eu quero soltar os pés na moto, tá ligado? Cara, tipo, agora. Tipo, chega, eu tô na academia lá, tipo, sei lá, tô na academia malhando meio desanimado. Daí chega o Hasselhoff assim, tipo, explodindo a vitrine da academia, assim, naquela Lamborghini branca, assim, e ele manda um playbackzão a full, sabe? Daí eu, tipo, pô, valeu, não, David, agora começa a correr mais rápido. Não, cara, não é playback, não, ele cantar ao vivo sempre, você tá louco, velho. True Survivor. Ia ser do caralho. True Survivor, eu dava uma rapidinha com o Yuji só pra ganhar um PlayStation. E ia ganhar um jogo da vida, velho. Se fuder. Ia ganhar um jogo da... Exato, porque você não escolheu casar com ele, Vini. Cara... E... O Yuji bugou, cara. O maluco é asiático, mas hackeou o Vini, velho. Caralho, velho. Vini, cara, fala só pelo telefone. Do amor, cara. O Vini foi atirar o Sandu Ciorba do barranco, foi o Vini que caiu, tá ligado? Tipo... Cara, o Vini foi pedir um PlayStation pro Yuji, e o Yuji falou, cara, você não vai casar comigo, eu te dou um pula-pula do Gugu, vai se fuder, cara. Tá ligado, velho? E eu chutava o Sandu Ciorba do barranco, é isso aí. Tadinho, cara. Zueist. Cara, eu vou me casar com o Yuji, cara, porque ele é old gamer também, né, cara? Ele tem PlayStation. O Zueix é o fanboy da Sony do caralho, vai casar só por causa do PlayStation. Eu sou uma vagabunda interesseira. Fica jogando como é que é? O Dynasty Warriors lá com o Yuji. Ele Yuji, cara, caralho, que vibe. Que vibe deliciosa, velho, cara. Aí, obviamente, vai sair de lá virado no Jiraiya, hein? Porra. Ele vai jogar Strip Dynasty Warriors. Quem perde arranca um pedaço de roupa, tá ligado, velho? O Nick tá pensando muito nisso, cara. Aí eu vi a foto aqui do David Hasselhoff, cara. Como é que eu vou dizer não pra esse homem? Exato, cara. Eu mato o Sanduci Orba, porque é romeno. O romeno é comunista. Engraçado, os leis reciclam os comentários, fica bom, tá ligado, velho? É. Diferente de mim, que seu reciclo fica uma porcaria, cara. Ele puxa um comentário que ele fez há três segundos atrás. E fica bom, eu vou tentar fazer esse comentário com todo mundo que eu consigo. Segui. Cara, eu tava pensando em casar com o Sanduci Orba, mas depois que eu lembrei da moto lá, do maluco voando, não tem como. Te encoxando, voando. Nossa, velho. Eu tô lá dirigindo minha moto, vem um cara me encoxando. Eu tô andando de snowboard, vem um maluco. E nossa, velho. Não, tenho que parar com essa vida. Eu caso com o Hasselhoff, eu faço aquela rapidinha com o Sanduci Orba, porque tem um fator exótico lá que o Evandro mandou. Ele pode botar um véu aí, se vestir de Jade e tal, fica massa. Aquela barriguinha, né? Caralho. E, cara, eu jogo o Yuji no barranco porque aqui é Xbox, né, velho? Então. Aqui é Xbox. Ô, Manhattan. Cara, casar, né? Nem preciso falar quem. Muito fácil, vai ser Hoff. Óbvio. É, a rapidinha seria uma rapidinha bem estranha, cara. Eu estaria vestido de Jiraiya e enfiaria o PlayStation no rabo do Yugi, cara. Seria violento o negócio. Seria muito violento. Vestido de látex, tá ligado? E aí, cara, o Sanduci Orba, cara, o meu medo de me envolver com o Sanduci Orba de qualquer outra, né, outra forma amorosa, né, por assim dizer, é virar a escrava branca dele na Romênia, cara, e ficar dançando nos clipes dele e tal. Eu posso ser ficar dançando nos clipes. Virar puta dos caras também, velho. Então é melhor eu matar o cara, velho. Eu tenho certeza que o Manhattan ia ser aquela cracuda Dali Bomba, aquela de vestido certeza, preto, tá ligado, velho? Certeza dos mangás. Como eu sei que isso pode acontecer, cara? Eu não tenho uma vida pela frente. Margem, né, é melhor, cara. Improvável aí, né, cara? Ai, cara, vamos pro próximo aqui. Vai, que mano. É Gandalf, Dumbledore e Kate Richards. Os magos, batalha cara. Sensacional. É batalha mago, sensacional. Né? Melhor mago. Deixa eu ver. Seguindo aqui a ordem. Começar com os Waste. Ah, é fácil, cara. Dumbledore morre. Foda-se. É, ele morre no final do quarto livro. Pra quem nunca soube. Não, do quarto não, cara. Dumbledore. Ele morre no último. É quinto, não. Acho. Acho que é quinto. Não, acho que é o sexto. Ah, sexto. Cadê o Tom? Cara, são seis livros, eu acho que ele morre no quinto. Não, são sete livros, não são? Então ele morre no sexto. Ele morre. Eu acho que ele morre no sexto, velho. Portanto que o Snape mata ele. Eu não vou assistir, eu não assisti, não vou assistir. Deixa eu ver. Obviamente, o Snape. Ah, tá. O Snape mata ele. Então vou dar uma vinha com o Gandalf, porque ele é muito branco. Isso foi meio racista, mas tudo bem. E eu obviamente, vou me casar com a Kate Richards, que não é um ser humano. Hoje em dia ele é mais heroína do que humano. É uma super heroína, cara. É a Mulher Maravilha que a gente precisa, é o Kate Richards. Caralho, Vini. Desliga o toque, mano, Vini. Eu não sei se o Vini. Eu não sei se o Vini tá zoando, tá ligado? Parece que ele tá fazendo com a boca de propósito, tá ligado? Parece. Pô, tu não tinha trocado de computador, Vini? Não, cara, eu troquei de computador, cara. Eu tô usando o computador que vale agora. Então tu tá fazendo de propósito. Ele comprou um modulador de voz só pra simular essa voz meio metálica, tá ligado? Segui. Pera, deixa eu ver quem que é na treta mesmo. Ah, tá. Olha, embora eu esteja muito... Eu queria muito casar com Keith Richards, mas não dá, cara. Rolling Stones é uma banda muito ruim e eu ia ficar me sentindo culpado pra sempre por financiar essa merda, tá ligado, velho? Então, tô matando Keith Richards, especialmente por causa da banda dele, cara. Quero ver se eu consegui matar ele, cara. Pior que eu não consigo, mas eu acho que é um pouco de inveja, porque eu queria ser tão drogado quanto ele, mas não consigo, Moisés. E... cara, dou aquela rapidinha com o Dumbledore, porque foda-se. Na real, cara, eu mato o Dumbledore, porque foda-se Dumbledore. Rapidinha com o Keith Richards, estou refazendo. Ele mudou tudo agora. E caso com o Gandalf, porque. Caso com. Porque eu caso com o Gandalf. Porque ele é branco. Porque ele é branco, exatamente. Dumbledore tem varinha. Varinha. Varinha não interessa, gente. Eu caso com Dumbledore na em Auschwitz. Nossa, que horrível, cara. Que horror. Mata. Cara, como eu odeio Harry Potter, tudo ligado a Harry Potter, a existência de Harry Potter, Dumbledore morre. Morre, simplesmente morre de formas horríveis e tudo mais. Pra casar, cara, eu quero muito aprender guitarra, então eu casaria com o Keith Richards. Eu casaria com o Gandalfão, mas, pô, eu quero aprender guitarra e não magia, então só dou uma rapidinha com o Gandalfão e tal. Sabe que ele não vai te ensinar porra nenhuma, ele vai te ensinar a injetar no dedinho, né, cara? Você tá ligado? É, vai ensinar porra nenhuma, vai ensinar a cheirar muito. A cheirar e se manter vivo, bem, cara, é a parte vendo. Mais importante de cheirar, tá ligado? Então, deixa eu ver, eu tocava o Dumbledore do Barranco, porque ele morre mesmo. Deixa eu ver, me casava com o Kate Richards, pela vibe. E aquela rapidinha com o Gandalf, que vai ser uma noite mágica, tá ligado? Jesus, o Ivano, caralho. Mesma praça, cara, mesma terra média. Mano, eu não percebi essa vindo, velho. Me pegou de surpresa, cara. Eu quero ver na hora. Nossa. Caralho, eu velho. Eu também não percebi. Mano, vambora, acaba o podcast aqui, por favor, velho. Vamos pro próximo aqui. Esse aqui é o duelo de... Ah, o Vini não fala nada, né, o filho da puta. Opa, desculpa, Vini, desculpa. Achei que tinha conversado contigo, cara. É que o Vini tava usando o anel, a gente não viu ele. Eu me junto com os três, e junto com os três caras, dou uma surra no Evandro. Só isso. Eu tinha esquecido que tu ficou tão... fazendo blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá ali, então... Ai, ai. Então, próxima batalha é. A batalha do Samuel Jackson. Como me casam, mata o Samuel Jackson. Mace Windu, de Star Wars. Jules, do Pulp Fiction. Ou Nick Fury, dos Vingadores. Começar com. Puta, não lembro quem eu comecei por último. Quem eu comecei no outro, cara. Acho que foi o Zwaist, que é o seguinte, ó. Vamos pensar, velho. Caso com o Nick Fury. Não, cara, eu caso com o Jules porque ele tem um Black Power maneiraço, né, cara? Então, tipo, isso aí tá valendo, né? Eu dou aquela rapidinha com o Nick Fury, porque, pô, o cara tem um tapa-olho, velho. Não é todo dia, né, mano? E Mace Windu, foda-se. Quem raios é esse bosta? Tem sabre de luz de cafetão, cara. Eu não gostei. Então, é isso aí. Não tenho mais argumentos. Eu falo qualquer coisa que vem na cabeça. Foda-se, tá ligado? Manhattan. Cara, eu casaria com o Jules e passaria o dia inteiro falando os diálogos de Kill Bill. Todos. Fazendo todas as cenas, todos os dias. Dava uma rapidinha. Por que Kill Bill, velho? Desculpa, Pulp Fiction. Caralho, você vai ser a noiva dele, né, velho? Tá explicado. É que ele morre no Kill Bill, aí também, né... Aí eu dava uma rapidinha com o Nick Fury, cara. Eu só não casava com o Nick Fury porque o cara, a gente é espião, né? Não quer estar em casa e ficar muito sozinho, então... Ele tá amando só... do Batman. Melhor só rapidinho. E o Mace Windu porque da franquia que não vale, cara. Eu matava ele e deixava um bilhetinho escrito que Star Trek é maior que Star Wars. Não, cara. Sirvini. Eu mataria o Nick Fury porque... Porque ele é não negro, corre, né, seu racista do caralho. Cara, ele é da Marvel. Três gibis depois ele voltava, não adianta se matar. Não tem problema. Não tem problema, eu matava ele de novo. Eu dava uma rapidinha com o Jules, porque ele é fodão. E eu casava com o Mace Windu, a gente se juntava, ia até a casa do Manhattan, matava o Jules na frente dele, depois... Depois, quando o Nick Fury estivesse passando pra dar uma rapidinha, a gente matava ele também pra provar que Star Wars é a franquia que vale e não é Star Trek. Né, cara? E depois eu apareceria com o Rob Schneider na sua frente, tá? Na coleira, passeando, tá ligado? Né, cara? Pessoal que é rancoroso, cara. Pessoal é rancoroso. Nossa, por um minuto achei que você falou, deu uma falhada, achei que você falou, pessoal é leproso. Eu falei, caralho, o Vini tá pegando pesado, mano. Então o próximo é o Zwaist. Eu mato o Mace Windu porque ele não pode casar. É Jed. Então, faz sentido, ele, né, cara? Ele é Jed, ele não pode casar, então ele morre. E então, aí eu dou uma rapidinha com o Julius, justamente por causa. Porque ele vai morrer também, né? Vamos aproveitar, né, a última vezinha aí. Exatamente. E eu caso com o Nick Fury. Porque ele é um espião que luta contra os vermelhos, comunista. Se eu for reciclar esse meme de novo. Caralho. Cara, pra mim, eu acho que... Velho, eu achei que eu tava... Fudia a garganta. Cara, toda vez que o Zueste falar diabos comunistas, bota um Pátria Amada Brasil, tá ligado? Depois, assim, por favor. Quem, se eu editar, não, eu vou tentar pôr, velho. Fudeu a garganta, cara. Ei, morte! Cara, acho que pra mim era o Julius, jogava o Mace Windu do barranco e uma rapidinha com o Nick Fury ali, porque ele tem que salvar o mundo, então não tem muito tempo. É o tempo. Cara ocupado, né, velho? Homem de negócios. É, cara... yeah, então é muito complicado. Vamos passar pro próximo aqui. Agora é o... É o Pagodão, Pagodão anos 90. Temos o Anderson, o Krieger... E o Leandro Lehart. Não. Lê que nem tu leu quando tu escreveu. Xirigor. É assim que falaram que se escreve. Deixa eu começar com esse? O Sirvi. Posso começar? Então, eu sem dúvida nenhuma vou casar com o Leandro Lehart, né? Porque afinal eu olho para frente, olho para o lado, me ligo na batida do Binoso da Quick. Eu vou matar o Krieger, porque daí ele é o mais sem graça de todos. E eu dava uma rapidinha com o Anderson, né? Porque, afinal, aonde eu vou, ele vai varrendo. Ele limpa tua casa, por isso tem que casar com o brother, tá ligado? Bora, pior, vou trocar. Vou casar com o Anderson e dar uma rapidinha com o Leandro Learte. Pronto, feito. Eu vou ter o parceiro para as limpezas da casa. Se ele tiver toque de arrumação, melhor ainda, tá ligado? Não é toque, cara. Não é toque, cara. É praticidade, desculpa, cara. Zueste. Ah, cara, eu também caso com o Anderson, porque ele é muito simpático, cara. Ele é muito simpatia, velho. Sim, cara. Ia ser uma alegria todo dia, cara. Aquele sorriso, né, cara? Aquele sorriso dele. É muito maneirado. Eu mato o Xirigor, cara. Eu não suporto esses cabelos. Esses cabelos duros, cara. Ele tem que morrer só por causa disso, cara. Então, só pra dar uma rapidinha com o Leandro Lionheart aí. Ai, carai. Puta merda, deixa eu ver. Todo mundo falou? Não? Segui? Eu não falei. Segui Marrata, ainda falta. Eu não sei quem é Leandro Lehart, cara, então. Não sei quem é Krieger também. Porra, cara. Eu sei por nome, cara. Eu não conheço os caras. Eu conheço por nome, eu não conheço os caras, que eu quero dizer. Mas, velho, com certeza eu casaria com o Anderson. Porque toda vez que eu ia acordar, o despertador ia ser ele tremendo, falando: meu irmão, hora de acordar! Dando um sorrisão assim, lá, eu ia adorar, cara. Então, eu tremi a cabeça, vocês não perceberam, mas eu tremi. Não perceberam, mano. Eu casaria com o Anderson, cara. Ai, foda-se, sei lá. Umazinha com o Krieger e morte ao Leandro Lear, não importa. Nenhum dos dois mais importa, tem o Anderson, cara. Como assim, velho? E lembrando que Molejo é melhor que Beatles, cara. Só lançando essa noada aí. E Iron Maiden também. Manhattan. Vocês falaram aí que o Leandro Lehar é o cara do que fez a música lá do Trenzinho Furacão, do Cavaco? Isso. Se fosse o Inaraí, era amor infinito, mas não era. Ah, Inaraí também, cara? Não, Inaraí não, cara. Não, Inaraí é outro, cara. Se fosse o Inaraí, seria amor infinito, é isso que eu quis dizer. O que vale é a carreta mesmo. Tá, pela simpatia eu casava com o Anderson e seria feliz como o Legião pra sempre. Eu tô feliz como o Legião. Aí, cara, os outros dois é indiferente, mas como o cara foi o autor da batida do cavaco, cara, Leandro Lehar dava rapidinha, né, de preferência seguindo a carreta Furacão. Na carreta. Caralho, na carreta, tipo, faz assim, o teu encontro, cara, é tipo rapidinho, tipo mesmo, 5 minutos na carreta e as outras 23 horas e 55 minutos é tipo luau, tá ligado? Ele cantando no cavaco pra você, tá ligado? Cara, vai ser muito lindo, cara. Melhor rolê, mano, melhor rolê. Isso tem que acontecer. E o Krigor, cara, eu pesquisei que ele é meio parecido com o Belo, né, cara? Então, morre. Morre que morre e eu faço uma faca parecida com aquelas facas de cadeia, cara. Uma faca isso. K47, cara. Porra, eu vi o Krigor aqui numa foto muito pequenininha. Ele parece o Rodolfo do Raimundos, cara. Na foto do Rodolfo também. Que merda. Que vibe, maluco. Vamos passar pro próximo aqui, senão a gente não termina hoje. Cara, próximo é o duelo do. É o duelo dos MCs. Temos MC Livinho, MC Brinquedo e MC Bin Laden, cara. Perdão. Deixa eu. Perdão pelo vacilo, começa a conseguir. Eu tava rindo, engasguei na risada aqui, eita, tá tudo bugado, cara. Olha, velho. Primeiro por motivos contratuais aí. Contratuais não, cara. Motivos de penitenciária, eu mato o MC Brinquedo porque não quero que dê ruim pra mim, cara. Primeiro que eu não gosto de gente com voz de traficante, tá ligado? E segundo que ele é uma criança, deve ter uns 8 anos de idade, velho. Melhor não, né? E sabendo disso, cara, tem que ser rapidinha com o Bin Laden porque ele não aguenta mais que uma rapidinha, né? A gente viu no clipe, ele tá pesado, ele curte uns ele rio cansa, verde né, lá, cara? Ele uns rios de músico, que tá muito feio o negócio. E, meu, o MC Livinho é o cara da voz sedutora, pai de 4 filhos, virou um cara de família... Eu vou de Livinho aí, amor eterno, Livinho canta muito. Melhor voz do Brasil, né, Trevor? Queremos MC Livinho no The Voice. Eu quero MC Livinho em qualquer lugar, no Masterchef, no The Voice, no programa do Ratinho. Eu quero ver MC Livinho, cara, foda-se. Masterchef. No Casos de Família, tá ligado? No Datena. Quero mais ele, MC Livinho nessa vida. Isso. É um modulador de voz, cara. Imita o Stephen Hawking, Vini. Censura universo. Isso, por favor, cara. Vai dar muito ruim. Inteligência artificial e eu vim para dominar o mundo. Stephen Hawking tá ouvindo o podcast. Não ouve a gente. Desculpa aí, Stephen Hawking. Desculpa o vacilo. Amarrata. Ah, tá. Oh, mas o, cara... o Neil deGrasse Tyson eu sei que houve, cara. Porra. Mas a chance de Stephen Hawking ouvir é muito maior que a da Marta, por exemplo, cara. Vai, tá. Manhattan. Eu pelo argumento óbvio, né, de ser o cara mais o MC mais afinado do Brasil, a voz de MC Livinho, eu digo sim. Eu digo sim. Cara, e o... Eu ia matar o Bin Laden, mas o argumento do Segui aí é muito bom, cara. É de processo, tipo... cara. É de processinho, porque processinho é coisa de comunista do diabo. E a gente não dá pra usar cometer... pro comunista do diabo. Eu vou... acho que é melhor cometer infanticídio do que pedofilia, cara. Então tinha que matar esse brinquedo. Porra, cara. Cara, tá muito errado isso, velho. A gente pensou nisso quando fez esse duelo? Acho que não, cara. Não, acho que não. A gente só pegou qualquer coisa chamada MC e colocou, tá ligado? Eu tinha muita curiosidade de saber se eu matasse o Bin Laden na lápide dele ia estar escrito, tá tranquilo, tá favorável, cara. Cara, tá muito difícil isso, cara. Cara, desde o Tumba, o Bin Laden Tumba. Começou a conhecer o McDonald's, tá ligado? Tipo, velho, deu ruim pra carreira dele, mano. Tá muito gordo, cara. Não gosto de gordo, velho. Não aguento, cara. Não aguento. Servirinha. Cara, eu ia fazer uma competição. Eu ia botar os três numa arena. E o primeiro que morresse era o que morria. O segundo lugar, né? Era o que dava uma rapidinha. E o que ficasse em primeiro era o que eu casava. Já que matar os três não é uma opção, então vamos buscar ser diplomático. Então, realmente, o MC Brinquedo tem que morrer. O argumento do Manhattan é horrível, mas eu acho que é um argumento que... Apesar que o Manhattan ele já tem um histórico aí que a gente tá ligado. A história do shopping, né, Manhattan? Caralho. Elevador do shopping. Revelações. Mas, enfim, então... Aí, MC Livinho... pra casar, cara, e o Bin Laden pra dar uma minha, cara. Ele é muito gordo e obviamente a mesma cama não vai suportar nós dois por muito tempo. eu vou seguir essa vibe dos ex também, acho que Acho que é a vibe mais certa, né, cara? Se seguir É a menos pior, momento. Cara. É a menos pior. Errada, assim. Vamos pro próximo aqui, então. Deixa eu ver o que é que temos aqui. Esse aqui é o duelo da... Duelo das vibes erradas. Temos Criolo, Shia LaBeouf e o Mestre das Facas. Aí, ó. Qual que fala mais... Fala mais... Velho. Mais doido, né, cara? Deixa eu começar aqui com o Manhattan. Manhattan costuma fazer uns posts bem nonsense, assim. Né? O Manhattan tá familiarizado, né, cara? Esse é muito fácil, cara. Pra mim é muito fácil, ó. Eu me casava com o Mestre das Facas, cara, né? Uma pessoa que é proteção, né? Esse mundo tá muito insano, cara. Tá muito violento, né, velho? Aí, cara, o Shia LaBeouf é aquilo, dá aquela rapidinha, deitar na cama e falar, seja rápido e just do it. Cara, mas imagina, velho, na hora que vai dar um gozolão assim, começa just do it, você fica apavorado, velho, fudeu. Não, cara, você fala just do it. É muita pressão, cara, é muita pressão pra mim, cara, eu não consigo. Acaba louca. Não consigo. E agora a história triste, cara, eu levei fora de uma mina uma vez lá em Maringá que ela curte o Criolo, então o Criolo tem que morrer, cara. Além, e também porque o cara é competição, né? O cara faz umas coisas nonsense, eu tô tentando fazer também, cara, então tem um jogo de interesses aí. Jogo de interesses. São apenas negócios, tá, Criolo? Nada contra, né, cara? Sirvini. Cara... Isso vai ser difícil. O vídeo já começa com uma voz de decepção, assim, tá ligado? É. Eu acho que eu ficava com o Criolo. Eu casava com o Criolo. Porque a criança está com fome. Né? Precisa ser alimentada, tem leite, né, Vini? Então pra isso a gente casa com o Criolo. Por isso que eu casaria com o Criolo. Eu daria uma rapidinha com o Mestre das Facas, porque afinal não é todo dia que a gente conhece um cara que manja da AK-47, faca tática. Né? Faca especial pro combate. Fantástico. Faca perfeita, né? Faca perfeita para o combate. E o Shia LaBeouf já deu o que tinha que dar, né, cara? Chega, né, cara? O cara vai querer virar o novo Nicolas Cage, não vai rolar. Sabe? Será? Pra virar o novo Nicolas Cage, devia precisar ter feito uns filmes bons antes, tá ligado? Pra manter o mesmo padrão, né? É tipo, também. Um filme bom, 15 ruins, um meia boca, 12 ruins e por aí vai. Ele só tem filme ruim na carreira. É complicado. Então eu chutava do barranco o Shia LaBeouf. É, Zueis. Mesma coisa, cara. Tem que chutar do barranco o Shia LaBeouf. Porque sim, cara. Porque ele permitiu que muita coisa horrível fosse feita em nome dele, cara. Transform, Indiana Jones 4. Puta, o cara tá fudido comigo. Ninfomania. Cara, o Just Do Itismo, cara. Just Do Itismo. É o selo Just Do It de motivação, cara. Como você vai matar esse cara, velho? Motivação agressiva, assim, né? Cara. Caralho. É só matar. É isso. O casaco mestre das facas, defesa assim, da casa, é vital hoje em dia, né, cara? Então inventei pro seu. Defesa da casa, velho. E eu tenho que ajudar o Manhattan, né, cara? Deixar o crioulo assim, perturbado, só dando uma vinha com ele. Ele vai querer mais, obviamente, cara. Então, ele vai ficar perturbado e não vai... Você vai ajudar o Manhattan indiretamente, deixando o cara mais perturbado do que já é, tá ligado? É, exatamente. Eu acho que casaria com o Mestre da Faca também, segurança em primeiro lugar, né, cara? E atirava o crioulo do barranco, cara, porque o cara confunde demais minha cabeça. Segui! Cara, como eu sou da família coxinha, digo, tradicional brasileira, quero casar com o Mestre das Facas, né, vulgo Coruja, que é pela proteção aí do bem familiar, do patrimônio... Eu ia falar do patrimônio anal, não, do patrimônio patriarcal. E por aí vai, né? Então, é patrimônio anal, cara. É que ele tem que proteger o que é dele, né? Então protege aí, Coruja. Eu mataria o Criolo por consideração aí, solidariedade ao Manhattan. Eu fiquei triste com a história dele. A mão do Friendzone começou a tremer aqui, tá ligado? Eu agradeço a todos os amigos aí, cara. Amizade. Dava aquela rapidinha aí com o Shia LaBeouf, porque apesar da carreira dele ter sido terrível, tem o Piroquinha no Ninfomaníaca lá e tal, Porém, cara, não pode esquecer que a gente podia gravar um filme pornô na tela verde aí. Sendo Just Do It, motivação agressiva. E eu ia andar no meio da rua, ele ia aparecer sujão e mandar um rap aí, totalmente freestyle e tal. Eu acho que seria bom pro relacionamento, seria saudável. Só posso só fazer um adendo no final da apresentação de seguir aqui. Por favor. Eu fui o que dei o pior destino possível pro Criolo, tá, Manhattan? Porque eu casava com ele. É verdade. Cara, mas você ia se dar bem, você ia fumar uma maconha fudida e muito doida. Não, tu entendeu, cara. Todo mundo aqui é brother e todo mundo decidiu fuder com a vida do Criolo, cara, por tua causa. O Vini foi o mais brother, porque foi o que piorou mais a vida do cara, velho. Desgraçou a vida. Valeu, Vini, S2. Tipo, o rolê de sábado do Vini e do Criolo era tipo e assustar a pomba da velha lá, tá ligado? Tipo, é o sábado padrão do Vini, cara. E tipo, não é rolê de sábado não, é tipo rolê de 2 da tarde, depois disso ela tá dormindo, então não tem sentido. Depois do almoço. A hora que ela vai alimentar as pombas, tá ligado? Pecado, cara. Vamos fazer um rapidão aqui, cara. Esse é o duelo Ben Affleck. Temos Ben Affleck de Demolidor, Ben Affleck de Batman e Ben Affleck de Lanterna Verde. A gente não teve categoria melhor, gente. Desculpa aí, velho. Deixa eu começar com o Sirvini. Cara, eu casava, sem dúvida nenhuma, com o Ben Affleck de Lanterna Verde. Sim, cara, sim. Mas tipo, um uniforme tipo do Ryan Reynolds, assim. I know, right, cara. Isso aí. Meião transparente verde. Ben Affleck podia ser o... Como é que é o nome do primeiro Lanterna? Não sei. É o Jordan? Não, cara. O primeiro Lanterna. Alan Scott. O Alan Scott. Ben Affleck de Alan Scott casava com ele, porque, tipo, né? O cara é brotherzaço. Deixa eu ver. Dava uma rapidinha com o Demolidor no playground lá no parquinho, onde ele lutou com a Electra. E eu estava no barco com o Ben Affleck de Batman, né, cara? Porque não é qualquer um que deixa um vazio no meu coraçãozinho, né, cara? a genética já fez. Também. Caralho. Que vibe corta, velho. Ai, ai, gente. Você tá errado, cara. Tem que casar com o Batman, porque afinal de contas é rico, pelo menos. Não, cara, olha, o Sérgio ele pensa nos interesses, tá ligado? E já tá acostumado com a pederastia. E. Da mesma forma, tem que matar o Demolidor, que é um advogado pobre. Que ele consegue ser advogado, ele consegue ser pobre. Salve, que merda, último, cara. Como assim? E Raptor dá uma vinha com Lanterna Verde do Ben Affleck. Marrata. Cara, eu casava com o Ben Affleck Demolidor, cara, mas na cama eu ia ficar pensando no Demolidor da Netflix. Você ia ficar pensando em outro. Cara, pra rapidinha, cara, rapidinha ia ser muito violenta também. Eu ia usar uma prótese com vidro, chegar no Batman, e o Batman ia estar com uma máscara. Não, cara. Não, sem jogar nada no ar, né? Aí eu sempre ia fazer. Maroto, né, cara? Ia fazer o diálogo. Você sangra? Vai sangrar. E aí eu matava o Affleck Lanterna Verde, porque, cara, já tá se reproduzindo muito. Ele já tá sendo. Já seria o terceiro herói, cara, que ele estragaria. Deixa, cara, você tá ligado que o Ben Affleck aceitou fazer o Demolidor porque ele não conseguiu o papel do Batman, né? E era o mais perto que ele ia conseguir. O Kevin Smith falou isso aí. Foi o melhor Batman que ele conseguiu fazer. Ele falou, puta, eu vou ter que ser o Mark Ruffalo, cara. Gui, agora vai. Eu caso com a Lanterna Verde, porque não é todo dia que a gente tem um brother com uniforme ecológico de folha de bananeira, né, cara? Então, é o que a gente tem. Eu, maldita cachorro que não para de latir. Então, mata o Batman Tristão e rapidinho com o Demolidor, né? Beijo, obrigado. Matava o Batman Tristão também. Casava com o Demolidor, na mesma vibe do Manhattan, tá ligado? Lembrar do Netflix. Triste na minha vida, só o Godoka que ouve o Radiohead. Beijo, Godoka. Hyper Jam, que é uma merda. Beijo, Gondor. Cara, esse aqui tem que ser bem. Esse aqui tem que ser bem rápido, velho. Esse aqui tem que ser. É, Mercúrio, Flash e Denilson. Essa eu percebi, hein, Evandro? Essa eu já tinha visto, hein? Não, é rápido porque já estourou uma hora aí, vamos terminar logo isso aqui. Então vamos rápido tudo. Vai. Tá bom, é. Caso com Flash. É. Trânsito com o Denilson, mato o Mercúrio. É o PC Neco mesmo. Segui. Mato Flash porque DC não vale. Caso com o Mercúrio porque é o próximo da lista. E rapidinho com o Denilson porque sobrou. Mata. Cara, eu casava com o Denilson por causa das embaixadinhas que ele fez no time da Turquia. Rapidinho com o Mercúrio porque eu sou Marvete e matava o Flash. Vini. Eu matava o Flash porque o filme deixou um vazio no meu coração. Não importa. Eu casava com o Denilson. Eu casava com o Denilson pelo mesmo motivo do Manhattan. Aquele jogo contra a Turquia foi fantástico. Ele deixou os caras tontos, os caras não sabiam onde é que eles estavam. E eu dava uma rapidinha com o Mercúrio porque... Ia ser muito rápido. Porque além de ser rápido, eu gosto de metal. Então pra mim é Mercúrio porque é Marvel, mato o Flash porque é DC e o Denilson tá ali rapidinho. agora vem o... Que argumento péssimo! Tô só mal aí, Vini. Mercúrio é metal, desculpa. Agora os bonecão aqui, cara. Temos Sinforoso, Marcelinho e o Guinho do... Como é que é? Da Palmeirinha. Da Palmeirinha. Começa com o Gui. Tá, muito rápido. Caso com o Guinho, rapidinho com o Marcelinho, mata o Sinforoso. Mentira! Rapidinho com o Sinforoso e mata o Marcelinho. É nóis. Mata. Cara, eu casava com o Sinforoso e ia viver a vida do crack, velho. Isso é muito bom. O Guinho sabe cozinhar, cara. Mano, o Guinho, ele... Não, mas eu quero tipo, a pedra, velho. Cara, o Guinho, ele consegue, tipo, trocar ideia com a Palmininha, que já é muito mais drogada que o Sinforoso, tá ligado? Esse boneco é um boneco, cara. Cara, e eu dava uma rapidinha com o Marcelinho, ouvindo algum conto, e matava o Guinho, cara, que eu não sou fã desse programa de culinária, não. Sirvininho. Cara, eu matava o Sinforoso porque eu não ia conseguir dormir à noite sabendo que eu mantive relações com aquilo ali. Tô usando, cara. Eu daria uma rapidinha com o Guinho, ele ia fazer uma janta pra mim, me levar pra comer um negócio legal, tomar um vinho, ia rolar uma noite maneira e é isso aí. E eu casava com o Marcelinho, né, cara? Que dele ia fazer os meus dias alegres lendo uns contos eróticos pra mim e ia ficar animadão. Ia pimentar a relação, né, cara? Também. Não ia cair na rotina. Mas ele não é ruivo, o Marcelinho? Não é ruivo? Não, cara, o cabelinho dele é escuro. Ele arruma o cabelinho dele, o cabelinho dele é preto. Zoiste. Cara, o cabelo dele é de barbante, pode ser qualquer cor, velho. É, pode ser o que quiser, cara. Mas é isso. É, caso com o Sinforoso, mato o Marcelinho, porque... Sim. E nossa, cara, você é muito violento, cara. Eu mato você também, você começou a falar com essa voz de... Cara, agradeça, podia ser a voz de sintetizador de voz. A voz de sintetizador de voz. Sintetizador de Vini, né, cara? Vamos para o próximo aqui rapidamente. Puta, esse é um pior que o outro, né, cara? São Michael Cera genérico. É o Michael Cera, o Jesse Eisenberg e o Andy Sandberg. É todos os genéricos do Michael Cera. Deixa eu começar com o Manhattan. Cara, acho que eu casava com esse Andy Sandberg, é o que eu menos conheço. Michael Cera, eu dava uma rapidinha, mas eu não ia sentir nada. Ele tem que ter, mas ele pode estar com aquele bigodinho dele, cara. E muda tudo. Não, sim, mas eu não ia sentir nada, nenhuma emoção, cara. Ele faria. Sabendo disso. E por motivos óbvios que eu assisti o filme, né? Mataria o Jesse Eisenberg da maneira mais afetada possível. Sirvini. Cara, eu mataria o Jesse Eisenberg porque ficou um vazio no meu coração. Isso, exatamente. Eu daria uma rapidinha com o Andy Samberg, que ele é muito maneiro, mas não queria que rolasse nada especial entre nós. E eu ficaria com o Michael Cera, eu casaria com o Michael Cera, porque aquele bigode, né, cara, já é maior do que o meu, então tá valendo. Caralho. Zwist. Ah, cara, então tem que matar um Michael Cera. Então eu mato o problema que eu vi no filme, que é o Jesse Eisenberg, deixou um buraquinho no meu coração. Dou uma zica com o Andy Sandberg, que eu mal conheço, mas eu considero muito. E óbvio que eu vou me casar. Puta, me casar com o Michael Cera. Troca! Nossa. Troca! Troca! eu dou uma zica com o Michael Cera e caso com o Andy Sandberg. Não dá pra aguentar o Michael Cera mais do que, tipo, 15 minutos, cara. Ele vai chegar assim pra tia todo dia, cara, dando esse pique de jogador aí, ó. O maluco tá voando, velho. Se ele ainda fosse o senhor gerente, cara. Tá aí, cara. Vai vir nesse pique de jogador aí. Mas basta falar que eu sou primo dele. Tomar no cu, pô. Deixa o menino ser feliz com o bigode maneiro dele, cara. Ele tem, né, cara? Bigode de subgerente de loja. Cobrador, velho. Cobrador, mano. Porteiro, não, não, mano. Uma ofensa aos cobradores e aos porteiros. Finos, cara, olha essa porra, mano. É praticamente um quero-quero de polaina, né, cara? Cara, vamos passar pra penúltima aqui da noite, rapidamente. Aí, pra terminar. Caralho, ainda tem mais seguir, duas, desculpa. Cara. Vai lá, seguir, vai lá. Cara, a gente vai atrapalhar. Não vai, ela morreu, eu acho, de tanto latir. Eu não sei quem é Andy Samberg. Jesse Eisenberg aparentemente é o Lex Luthor, então mato ele automaticamente porque é da franquia inferior. Só me sobra a casa. Mas é como assim, franquia inferior? Ele não aparece nos Vingadores? Ele não, aparece no filme que deixou um vazio no seu coração, Zoist. Tá gravado. Os Vingadores. Não sei, hein, Zoist. É difícil. Ele é o comunista do diabo, aceitar, porque ele era, né? DC. Eu tô em negação. O Zoist ficou perturbado com o último casamento dele. Cara, eu mato o Heisenberg, eu não gosto de fanboy de Breaking Bad. De mim. Eu não sei quem é Andy Samberg, então rapidinha com ele, porque aquela rapidinha dos brothers que a gente nunca viu na vida aí, conheceu aquela nome, rapidinha com desconhecidos. Quem nunca, né? E caso com o Michael Cera, porque eu queria ver pra sempre na minha vida. A corridinha pique de jogador, isso me conquistou, cara. Isso me conquistou de verdade. E aquele olhar ali da primeira foto também, né, cara? Sim, eu sou mais o olhar do pique de jogador também, cara. O olhar semi-assustado, semi-conquistador ali, tá olhar de malandro. Ai, cara. Vamos lá, então, pra penúltima aqui. Que são... Cara, esse aqui é tirado diretamente da... Covers cagados. Temos... Tribo de Já, Alexandre Pistoletov e as discípulas de Henri Cristo, cara. Nas versões místicas de tudo. Ali. Versões místicas, as versões místicas do Henri Cristo. Começar com o Manhattan. Cara, apesar do ateísmo, vendo isso daí, cara, acho que é melhor casar com as moças do Henri e furar os ouvidos. E outra que o Henry... Não tem essa opção, tu vai ter que ouvir elas cantando... Como é que é o... Winds of Change pra sempre, tá ligado? Mas em compensação, cara, se o Henry for... também que é maneiro, cara, é maneiro. Em compensação, se o Henry for o Cristo mesmo, cara, eu já tô lá, já sou amigo, sou brother do cara, já tentam me salvar ali, né, cara? É tipo, então... você morre na Páscoa, volta zumbi 3 dias depois, show, é nóis, cara. Aí, então, acho que é melhor já garantir, porque não vou pra cima não, cara, o negócio é ir pra baixo. qualquer outra opção, cara, que eu já esqueci. Tribo de Jar ou Pistoletov? Ah, não, Tribo de Jar morre tudo, cara, morre todo mundo, da pior forma possível, cara. Depois daquele cover de... Não, de preferência com uma pedra rolando e acertando todos eles, assim, cara. Rolando barranco, fazendo pedras. Eles não conseguem dropar. Não conseguem dropar. Ótimo argumento esse aí, hein, cara. Ótimo argumento. Dá uma rapidinha com o Pistoletov. Isso, quem é que sobrou, né? Cantando Gladiator com aquela piroquinha. Gladiator. Chutando a tela verde, tá ligado? Chutando a tela verde. Vai, Vini. Eu vou dar a mesma opção de casamento que o Manhattan. Eu vou casar com as ajudantes lá do Henri Cristo e tal. Por quê? Porque elas fazem um cover muito maneiro de Saxon e eu gosto de Saxon, tá? Porque Saxon é quase um Iron Maiden, mas não é Iron Maiden. Então existe essa relação aí. pau no cu do Segui se ele não gostou do meu argumento. Vai se fuder. Vini, sabe que eu falei essa porra faz meia hora, né, Vini? Eu sou rancoroso, me deixa. Ok. Eu daria uma rapidinha com o Tribo de Jah, entenda rapidinha como pode ser que eu esteja fumando alguma coisa, pode ser que eu esteja, né, vai saber. Tamo ali com o Jah, na alegria, na tristeza. E Pistoletov eu chutava do barranco, cara. Que isso, cara, Pistoletov é uma gente boa, é véio. Muito amor, cara. Eu sou bugado, o cara foi até se fosse, ídolo. Se eu pudesse, eu trocaria o Pistoletov, o Henrique Cristo e a Tribo de Jah por aquela banda de black metal que o Segui mandou dos malucos chutando pedra. Aí, os caras são nervosos. Os caras são nervosos. Berserker. Tá louco. Aquilo lá é top. Top. Faz isso. Deixa eu preparar a garganta, porque obviamente eu. Como todo mundo, vamos casar com as gurias lá do Henrique Cristo. Com seguidores do Henrique Cristo é a opção mais fácil, a única que rende alguma buceta, pelo menos. Eu devia ter inserido o Henrique Cristo junto, tá ligado? No pacote. É, não, vai também, cara. Vai também. Não. Buceta, já tá fora. Não dê moral, cara. Não dê moral. Então, bom, mas mesmo assim, eu daria uma via com o pessoal da Tribo de Jah, por que não? E o Pistoletov, você sabe qual que seria a minha resposta, né, cara? Da onde ele vem? Agora tu tá com a garganta fodida, já não pode mais falar. Já não posso mais. Mas vou deixar implícito. Coresta! Cara, seguinte. Vocês vão ver algo inédito nesse podcast. Eu vou contra tudo que eu desacredito. Rapidinha com o Tribo de Jah, ao invés de matá-los, como seria o padrão. Porque, isso. Cara, meu próximo argumento é. Como aquela puxadinha rapidinha assim. Né? Jah. Pega. Puxa e passa pra roda, cara. Porque isso aí. Tem que ser desses, né? Aí, velho, caso com o Pistoletov, porque ali o amor é infinito. Cara, eu quero ver piroquinha balangando e chute na tela verde. Tela verde, né, cara? E quero ver bichinho. E quero ver golfinho inflável também, cara. É o que eu quero da minha vida. Cara, e o fundo verde dá várias possibilidades, né, cara? Sim, cara. É a mesma coisa com o Xelabu, grava o trap fundo verde, velho. De repente é sexo no espaço, cara. Pistoletov, melhor Pistoletov, velho. E mato as minas do Henrique Cristo lá, porque eu sou o diabo, eu sou o demônio. Foda-se comunismo, foda-se. Filho do café. Foda-se Augusto. Como é o nome do brother lá? Augusto Lima. Eu sou o diabo, eu sou o capeta, eu sou a tia do Batman, então mato elas, cara. Cara, então vamos rapidamente pro último da noite aqui, porque esse é o... Finalmente, colocou muito mais, cara. A gente colocou os Amishes no... Qual foi o podcast mesmo? Foi o de... Estilo, né? Foi o de estilo, não foi? É estilo dos Amishes. E estilo dos Amishes. Que no banner do Filosofias do estilo temos o Godoka Marques, o Gariba, o Gariba Rodriguinho e o Flammer Heisenberg. Bom, deixa eu começar. Só lembrando que estilo não é marra. E aí, Evandrinho DJ faz o sample de guitarra, cara. Vai, Manhattan! Cara, isso tá muito difícil, velho. Ah, né, cara. O Gariba Rodriguinho tá com físico muito da hora, velho. Cara. Tem vários prós e contras aí, cara. O Gariba é muito amor, o Flammer faz hidromel, o Godoka é médico, cara. E você vai, né? São três partidões, cara. Cara, o Flammer faz hidromel, então é o Flammer, o caso. Fácil. Cara, e agora, velho? Cara, eu não consigo matar o Gariba, não, cara. É muito amor. E você consegue matar o Edson, cara? Que maldade, velho. Como cara, assim? Desculpa, Godoka, cara. Não dá, cara. Quem consegue matar o Gariba, cara? Vocês... Olha a carinha dele, cara. No banner, né, cara? Olha a carinha dele, sim. Cara. Cara, não, não consigo. Desculpa, Godoka. Eu vou matar você com doses de dipirona. Eu prometo ser, pelo menos... Eu mando isso. Desculpa. Esse Godoka tá muito bom no banner, cara. Tá, cara. Tá o melhor, eu acho, velho. Eu acho mesmo. Que o Godoka empata com o Zwist, velho. Na moral, mano. Ai, caralho. Vini. Que isso? Que isso? É um passarinho, cara. deu uma Godokada aqui. Cara, assim, ó, eu daria uma rapidinha com o Flamer, porque, tipo assim, o Flamer eu conheço já fazia uns 8 anos, então ia rolar aquela vibe só mais. Amor, já não tá na hora de casar? Florida, rolava um lance físico só. Esse noivado eu fiz tá muito longo, cara. É, acontece, né, cara? Ele tá editando a minissaga pra pro nosso casamento aí, e quando ele terminar de editar a minissaga, ele vai fingir que ele tem um relacionamento com a Lilis e a gente vai assumir o nosso romance. É, aí tem o Godoca Marx e o Gariba Rodriguinho, né? Então eu vou ter que, apesar do gosto musical terrível, eu caso com o Godoca, porque o Godoca, ele vai me satisfazer sexualmente, né? Pelo menos eu espero. Aí o Gariba não. E o Godoca, ele tem acesso a medicamentos azuis, e aí ele consegue facilmente esse tipo de coisa. Então, cara, casar com o Godoca lá, ser feliz, alegre, né? Qualquer coisa. O Gariba tem um anel disso, ou um colar, mas só que o Gariba não sabe trocar nem a foto de perfil. Você acha que ele vai conseguir usar o bagulho, né, cara? Cara, eu tô olhando pra foto do Gariba e ele tá dando risada a piada que eu fiz até apontando pra mim, velho. Caralho, sim, ele tá indo tirando um joinha. Sim. Então eu acabo chutando o Garibinha do barranco e casando com o Godoca. Se bem que, olhando pra essa foto, devo admitir que outros dois caras me dão tesão. Perdoa, Evandro, mas os Waste, de vocal de banda de glam rock. Tá uma delícia. Tá incrível, cara. Tá sensacional. E o Segui, de vocal de banda de axé, meu amigo. Tá uma... Cara, eu segui o Dinheiro Preto, cara. 17 anos e fugi de casa. Parece por causa de banda de axé, cara. Mas tudo bem, não tem problema. Cara, que isso, cara? Eu tenho 10 anos de idade, estou muito jovem. Natasha! Eu vou ali para tocar. Saia de borracha, cara. Cara, eu não sabia que o Flamer fazia hidromel, cara. Se soubesse disso, cara. Somos de prazer, faz, nossa, cara, faz o Flamer Mel, ele faz o Flamer Mel. Porra, não sabia disso, cara. Mas eu vou ter que ficar falando. Ele é de porra, noite, cara. É, então, como eu não sei do que é esse hidromel que ele tá fazendo, cara, então vai ser só uma noite. então é fácil, cara. Eu ia me casar com o Godoca, porque é um médico, cara. E é careca, ia poder usar o tempo todo, cara. Interesseiro. Cara, é fácil matar o Gariba, cara. Tipo, um Tabef mata ele, tá ligado? Ou então eu posso só chamar a PM de São Paulo, cara. Cara, sabe qual é o problema, os dois? Na real, é que se, tipo, o Gariba, um sopro mata ele. Se você escolhe pra casar com um cara, você vai encostar nele e ele vai morrer. Você vai ficar sem o teu parceiro de casamento. Então, na dúvida, melhor matar logo, porque já garante o papel dele na sociedade. Exatamente. É que o papel dele na sociedade. Gui. Desculpa, Garibinha. Desculpa. Essa pergunta tá muito capciosa, tá ligado? Tá difícil, mas eu avaliei aí o comentário do Vini. Achei importante que o Flamengo ainda tá editando o mini saga, então eu não posso matar ele por isso. Como ele tá gatoso na foto, aquela rapidinha aí dos irmãos, pá, massa. Aproveito o meu próprio comentário do Gariba, vou decidir matar ele por pena. E, cara, o Edson tá muito amor nessa foto aí, cara. Como não ficar com ele, velho? De verdade, Godoca aqui, nossa senhora. Eu casava que daí ele ia me receitar umas coisas pra dor no lumbar. É bem flodinho, cara. É tipo, receita bem flodinho. Eu ia conseguir umas receitas, uns tarja preta pra misturar com cachaça, tá ligado? Cara, a gente tem que dar um destaque pro Evandro, porque ele tá muito feliz de turistão ali, cara. Muito turistão. mas eu caso com o outro, eu não quero nem as skills médicas dele. Só quero as skills da Steam. Que, tá ligado, né? Mas a skill médica é importante, cara. Pô, isso também, cara. Pô, o Godoc ia vir com um monte de jogos da skin de graça, cara. Tu tem um receituário aí, cara, tua mão aí pra botar o que tu quiser e tal. Tu pode pegar testado quando quiser. É, vá, tô ruim hoje e tal. Vá, passa pra frente. Dava pegar um estágio preto ali pra misturar com álcool e ainda. Ele te medica e tal, pô. É, não, tô partidão, gripado, cara. Hoje, me vê partidão. 35 cartelas de Benflogin. Partidão, velho. Ah, então, chega, já estourou mais do que podia nesse tempo aqui. Até semana que vem, galera. Obrigado pela participação de todo mundo aí. Abraço. Só quero Jill e pintado no banner, velho. O resto não importa, cara. Que é o quê? O Jill e com a cara pintada no banner, velho. Ah, Jill, irmãozinho, não esquece mal, e não esquece do Keith Richards de Mulher Maravilha. Sim, nossa. Por favor, cara. É o Mulher Maravilha que merecemos, velho. Pá, que assim, ó. Isso precisa sair da minha imaginação e ir pra algum lugar. Obrigado. Eu perdi essa parte, eu acho que eu não ouvi isso. Acho mas que anotei, foi na hora que eu falei, nem mais, cara. Mas anotei aqui. Demorou, vamos acabar, gente, porque não sei nem se o programa gravou. É, a gente vai descobrir agora. Ah, é verdade. Tem três gravando. Vamos lá. A gente vai derrubar, vou derrubar a chamada e vamos descobrir se gravou ou não. Então, falou, galera, abraço. With the fall of man that breathe you in, then dive as deep as they can. There's nothing you can do for them. They are the force between. When the sunlight is arising, there's nothing you can say to him. He is in our heart. The space has been broken. Broken. By the light of the plasma screens, we keep switched on all through the night while we sleep. There's nothing you can do for them. They are the force between. When the sunlight is arising, there's nothing you can say to her. I am without a heart, and the space has been broken.